da igreja. Creio, Senhor, mas aumentai creio em Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmão. Que foi concebido, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Creio, Senhor, mas aumenta minha fé. Elevemos a Deus, irmãos e irmãs, as nossas preces nesta manhã. A cada prece iremos responder: Senhor, fortalecei nossa vigilância. Toda a igreja: Senhor, fortalecei nossa vigilância. Que a vossa igreja, Senhor, permaneça sempre vigilante para apontar o caminho da libertação e da indignidade aos vossos filhos e filhas. Nós vos pedimos, Senhor, fortalecei nossa vigilância. Sustentai, Senhor, na alegria a fidelidade, a missão, os ministros ordenados de vossa igreja. Abençoai ao nosso bispo Dom Antônio, ao nosso pároco Padre Jurandir e aos nossos diáconos. Nós vos pedimos, Senhor, fortalecei nossa vigilância. Sustentai, Senhor, no coração dos jovens o vosso chamado e enviai santas vocações a serviço do vosso reino. Nós vos pedimos, Senhor, fortalecei nossa vigilância. Guardai-nos, Senhor, firmes na fé e na caridade, libertos de toda a cegueira espiritual, e que sigamos prudentes e vigilantes. Nós vos pedimos, Senhor, fortalecei a nossa vigilância. A nossa diocese, amanhã, na verdade esses dias, está recebendo um padre, Padre Felipe, da diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo. Está vindo em missão para ajudar a nossa diocese. Ele vai ficar responsável da paróquia de Santo Antônio em Geolândia. Amanhã será, né, a sua apresentação para a comunidade como administrador paroquial, para que Deus possa fortalecer o seu ministério, que possamos viver a unidade também nossa diocese. Rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei a nossa vigilância. Pai Santo, acolhei estas nossas orações pelos méritos do vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos. estamos aqui. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós reconhecemos-nos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e ser vivo de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação. Por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo, Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebemos. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos de Alisson, Clebson, Ana Cristina, Braulio, Benedita, Maria Martins, Maria dos Santos, Antoniel, Benedita, José Oliveira, Francisco, Domingos, Edson, Fagner, Hildon, Raildon, Pessídia, Ignês, Joana, Manuel, Maria Alice, Maria dos Anjos, Marinalva, Pedro, Rosivaldo, Sebastião e Walter, e todas as almas do purgatório, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o seu esposo São José, com os vossos santos, apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Que Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudá-los pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz, não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, glorifica o Senhor, Jerusalém, por te dar como alimento a flor do trigo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Amém.

famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Identificando a sua sintonia. Rádio Tocantins AM. De Tocantins. De Tocantins para o Brasil. ZYH 785. 580 kHz. Rádio Tocantins AM. Música, esporte, informação. Tocantins. Rádio do jeito que você gosta. Sintonizada com você. Esperança e amor. Ensinai vossa igreja a ser administradora fiel e prudente da vossa graça, anunciando com fervor o evangelho libertador. Senhor, dai-nos fé, esperança e amor. Iluminai nossos sacerdotes que assumiram viver como Jesus e ajudai-os a exercer com dedicação a missão para a qual foram chamados. Senhor, dai-nos fé, esperança e amor. Suscitai em nossa comunidade o amor à família e que façamos de nossa casa o lugar da vida, do encontro e da verdadeira liberdade. Senhor, dai-nos fé, esperança e amor. Dai-nos por vossa misericórdia a salvação que esperamos em vosso Filho Jesus e libertai os escravizados pelo consumismo e outras dependências no mundo. Senhor, dai-nos fé, esperança e amor. Nesta fé, irmãos, rezemos pelos casais que esperam ter filhos, pelo povo do Haiti, pelo povo da Ucrânia, pelo povo brasileiro que se prepara para as eleições, e a eleição, a política, é uma grande obra de caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. No altar do Senhor da vida, queremos nos apresentar. Apresentar também todos os dons que Ele nos oferece a cada dia. Reze por você, reze pela sua família, reze por aquela pessoa que pediu a sua oração. Queremos também fazer um convite especial a você que está aqui na casa da mãe e que ainda não faz parte da família dos devotos. Faça parte da nossa família. Entre em contato conosco, 0300-210-1210. E você também pode fazer a sua oferta durante esta Eucaristia. Você que está em casa, aproxime a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo. E você que está aqui no santuário, pode depositar a sua oferta nos cofres que encontram-se ao longo dos corredores. E também poderão estar ofertando por meio dos colaboradores que estarão passando aí perto de você. Na alegria da oferta, cantemos. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo pão que nós recebemos. Foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O

Feliz és tu que acreditastes. Felizes nós convidados de Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nesse domingo da fé, o povo brasileiro canta e nós também. Eu confio em nosso. Mais bonito, com fé, esperança. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança. Comungue com fé e os milagres acontecerão. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A Eucaristia, ela vem ao nosso encontro para nos alimentar e para que nós possamos crescer na fé, no amor a Jesus. E só seremos capazes de amar o nosso irmão quando formos capazes de nos entregarmos por inteiros a Jesus Eucarístico. Então faça a sua experiência com Jesus, comungue, reze, agradeça por tantas coisas maravilhosas que ele faz em sua vida. Você também é convidado a comungar a palavra de Deus. Quantas coisas bonitas ouvimos da palavra de Deus e da partilha. Então faça essa experiência no silêncio do seu coração. Aproxime-se do corredor, tome a Eucaristia, retorne ao seu lugar e dê espaço aos irmãos. Você que está nos acompanhando, faça a sua comunhão espiritual. Comungue a palavra. Cantemos. Ó Deus, O vosso sacramento que acabamos de receber nos traga salvação, nos confirme na vossa verdade e na vossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esse dia do Padre, através dessa consagração a Nossa Senhora, feita agora por um dos sacerdotes, vamos consagrá-los todos os padres do Brasil a Maria. Voltemos os nossos olhares, estendendo a nossa mão rumo à imagenzinha de Nossa Senhora. Consagremo-nos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus de toda a consolação disponha na paz os vossos dias, vos conceda pela fé as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos, confirme vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos de fé, esperança e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à pátria celeste. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São João Vianney, padroeiro dos párocos e sacerdotes, tenhamos mais vocações sadias, sábias, servidoras e santas. E assim abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vocês vão cantar depois de mim. Creio, creio, amém. Vamos lá. Creio, creio, amém. Terceira vez mais bonito. Creio, creio, amém. A alegria do

Construir também é evangelizar. Manter também é evangelizar. Cuidar da casa da mãe com amor é evangelizar. Participar da família dos devotos é evangelizar. Levar o amor da mãe Aparecida é evangelizar. Testemunhar a fé com a nossa vida é evangelizar. Somente com a sua doação e perseverança é que podemos construir, manter e evangelizar. Nós contamos com você. Família dos Devotos. Ser família é a nossa marca. 9:04, horário de Brasília. ZYW 774, frequência modulada em 104,3 MHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida, geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Brasil acontece em Aparecida. Domingo no Santuário. As celebrações, os eventos mais importantes, as notícias do momento e a festa do povo nas ruas da capital Mariana da Fé. Domingo no Santuário. Domingou por aqui, Domingo no Santuário, ao vivo dos estúdios da Rádio Aparecida, hoje neste dia 7 de agosto de 2022. Hoje, com a liturgia, estamos celebrando o 19º Domingo do Tempo Comum, iniciando também o mês vocacional com a vocação sacerdotal, começando o nosso Domingo no Santuário. Eu, Rayane Brancati, sigo com você até o meio-dia na nossa programação. A produção da querida Lara Diniz, a coordenação de Edson Almeida, a direção de Padre Inácio Medeiros. Começamos rezando, agradecendo, participando com você aqui junto conosco. É, gente, domingo começou, tem muita música boa, tem muitos quadros, tem muitas participações e tem você também, ouvinte, pelo WhatsApp 12-3104-1212. Me manda sua mensagem, me manda o seu bom dia, o seu alô, aqui também o seu domingo. Como que tá a sua programação para hoje aí na sua cidade, no seu estado? O tempo mudou? Tá chovendo? Tá sol? Ou não? Você vai sair, vai viajar, vai para outra cidade? Conta aí para mim que eu tô querendo saber. Bom dia, bom domingo para todos nós. Seja um domingo abençoado com a proteção de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. Já agradeceu por estar vivendo o dia de hoje? Não? Então vamos fazer isso juntos? Vamos rezar agora, agradecendo a tantas bênçãos que nós recebemos diariamente. Senhor Jesus, que nos ensinastes a pedir ao Pai que mande operários para nossa vinha, fazei que tenhamos sempre famílias e comunidades verdadeiramente cristãs, berço de vocações. Despertai em nosso jovem, Senhor, o ideal de seguir a Cristo, a vontade firme de dedicar-se ao vosso serviço para continuarem a vossa missão junto ao povo de Deus. Suscitai entre nós, sacerdotes, religiosos e religiosas, que na inspiração da Eucaristia e da Virgem Maria realizem o projeto missionário do reino. Fortalecei, Senhor, a vontade dos escolhidos, para que sejam atentos em escutar a vossa voz e sigam corajosos as inspirações do vosso Espírito. Dai perseverança e coragem a todos os chamados para a missão, leigos, bispos, padres e religiosos, para que desempenhem com amor e fidelidade o seu ministério na Igreja. Ó Maria, Mãe da Eucaristia, intercedei por nós, abençoai todos os que foram escolhidos para o serviço do reino. Amém. Domingo no São Santuário e você participando aqui junto comigo. É um mês dedicado às vocações em toda a Igreja Católica, né? Onde cada domingo a celebração litúrgica é dedicada a uma vocação específica. E neste primeiro domingo, a Igreja faz memória às vocações sacerdotais e diaconais. É Jesus quem escolhe o padre e o envia em missão. E em nome de Jesus, o padre se coloca a serviço da comunidade cristã, agindo em nome de Cristo, acolhendo, perdoando, unindo a comunidade e os motivando a viver a fé. Toda a vida do padre é serviço, é doação, é entrega, gratuidade. O padre não vive para si, mas em função da comunidade, do evangelho, de Cristo e também do povo. A missão do padre é conduzir as pessoas ao encontro com Jesus. A missão dele é ajudar as pessoas a libertarem-se do pecado e recolocá-las no caminho do bem. O padre é chamado a libertar-se de tudo que o prende, que o amarra ou escraviza, para, na liberdade, colocar-se a serviço do evangelho e do povo de Deus. E hoje eu te convido a participar aqui comigo, mandando um abraço, uma mensagem especial pro padre da sua paróquia. Sim, você que tá aqui junto comigo participando, chegou o momento de você colocar o padre, o pároco, um padre que você tem um carinho especial, que você gostaria de rezar por ele também neste dia de hoje. Tem algum padre aí que fez parte da sua vida, que te ajudou de alguma forma, que te orientou em algum momento que você precisou? Então vamos hoje rezar por esses padres, vamos hoje rezar por essa vocação e principalmente rezar para que mais jovens tenham essa vocação e tenham também a vontade de seguir esse chamado. Então coloca aí nas nossas intenções, no nosso WhatsApp, que é o 12-3104-1212, qual é o padre por quem você gostaria de rezar neste domingo, dia 7 de agosto, dia da vocação sacerdotal. Manda sua mensagem que eu tô aguardando. Você e o livro. Apoio Editora Ideias e Letras. O conhecimento que transforma você em sua melhor versão. E agora aqui na nossa programação tá chegando o missionário redentorista, o irmão Marco Lucas, para uma super dica de leitura. Ele que participa conosco todos os domingos, vem chegando com a sua dica no quadro Você e o Livro. Olá, meus amigos da Rádio Aparecida e Portal A12. Mais uma vez estamos juntos para conhecer mais sobre a nossa fé e aproveitar as dicas de leitura do quadro Você e o Livro. No dia 15 de agosto inicia-se a Quaresma de São Miguel, uma devoção popular que está em ascensão no Brasil. Você já ouviu falar desta devoção? Sabe como surgiu esta quaresma? A Quaresma de São Miguel surgiu na Idade Média, quando São Francisco de Assis, por achar muito longa a distância entre o Advento e a Quaresma, ambos períodos litúrgicos, dedicados à oração, jejum e penitência, resolveu praticar um novo tempo espiritual em honra a São Miguel Arcanjo. Ele deu início a quaresma no dia 15 de agosto para que ela termine exatamente no dia 29 de setembro, data em que a Igreja celebra os Santos Arcanjos. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, São Miguel é por excelência o protetor e guardião da Santa Igreja. Suas intervenções ao longo da história o comprovam. Pode-se dizer que São Miguel acompanhou desde tempos remotos até a evangelização da Europa e continua sua missão defendendo-nos do mal. Nas Sagradas Escrituras temos duas menções a São Miguel Arcanjo, como guerreiro e defensor do povo de Deus, sendo uma citação direta no livro de Daniel e outra citação indireta no livro de Josué. Por isso, a sua iconografia, ou seja, a sua forma de descrevê-lo em imagem, sempre é retratada com um objetivo de batalha, espada, lança ou escudo, pois ele é nosso defensor, aquele que combate por nós. A tradição da Igreja atribui a São Miguel a missão de defensor das almas, ou seja, na hora da nossa morte, ele passa na balança divina nossa alma para nos conduzir a Deus. Por isso, algumas imagens de São Miguel o trazem segurando uma balança. Esta e outras curiosidades e devoções a São Miguel Arcanjo você encontra no livro São Miguel Arcanjo Defendei-nos no Combate, publicado pela editora Santuário. Este livro é ideal para você que deseja conhecer e experimentar toda a força da intercessão de São Miguel Arcanjo. Nele você encontra um aprofundamento sobre esse poderoso arcanjo, a história de devoção, a sua imagem para os nossos dias, o pensamento dos papas e santos, orações, as práticas devocionais e, inclusive, a Quaresma de São Miguel. Um conteúdo tão bem organizado e selecionado só poderia ter sido escrito por um fiel devoto de São Miguel. Neste caso, o padre Márcio Giordani Costa de Almeida, que além de devoto, é também o atual reitor da Basílica de São Miguel Arcanjo, da Diocese de Itapetininga, no interior de São Paulo. O livro São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no Combate, você encontra nas livrarias Santuário ou pelo site editorasantuario.com.br. Se preferir, você também pode ligar gratuitamente para o número 0800 016 0004, que também é o WhatsApp. Lembrando que o atendimento da Editora Santuário é de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Anote aí o número para não esquecer: 0800 016 0004. Que São Miguel Arcanjo guarde a nossa vida e nos proteja de todo mal. Fiquemos todos com Deus e até o próximo quadro, Você e o Livro. É, Você e o Livro aqui na nossa programação. Olha, o Éder mandando aqui, Rayane Getúlio Vargas, onde eu moro, ele mandou mensagem aqui pra nós, faz um pouco de frio nessa manhã, viu? Hoje o dia tá gelado por aqui, que Deus abençoe nós e as nossas famílias, né? O Éder Lazari. Ele falou assim, Rayane, aqui em Getúlio Vargas nós tivemos o Estalon, acho que é isso, o nome do padre, né? Já falecido, e aqui na cidade reza-se pra ele, intercede para ele interceder a Deus quando o tempo ameaça com tempestades. Olha só, que Deus abençoe vocês, viu, Éder? Vamos rezar também para ele. Rayane, olha, o Marcos Esposar aqui de Mineiros do Tietê. Aqui em Mineiros nós temos um padre que é o João Cavalcante, onde comemoramos o dia do padroeiro, Senhor Bom Jesus, e o padre João Cavalcante. Vamos rezar por padre hoje também, né? Dia da vocação sacerdotal. E você, qual é o padre da sua comunidade? Você tem algum padre que marcou a sua vida, que te ajudou, que te orientou em algum momento especial? A Paula em Piquete tem também, ela mandou foto aqui com o padre Anderson, que Nossa Senhora abençoe, que ontem ele celebrou a missa na capela de São Vicente de Paula. Ela mandou foto com a mãe dela aqui, que Deus abençoe vocês. E também o padre Anderson, lá que celebrou a missa ontem na capela de São Vicente de Paula em Piquete. Também rezando junto conosco pelo mês das vocações, pelo mês vocacional, o nosso ouvinte aqui participando, o Eduardo Silva Pinto, de Salvador, na Bahia, tá aqui participando conosco. O Adelaide de Mercês também tá na sintonia. Você que tá ouvindo a Rádio Aparecida, manda sua mensagem para nós também, queremos muito a sua participação. Mas agora tá chegando Oração ao Tempo com Caetano Veloso. Domingo no Santuário, pela Rede Aparecida de Rádio. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo. Que sejas ainda mais vivo, no som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo, tempo, ouve bem o que te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, tempo, tempo, tempo, quando o tempo for propício. Tempo, tempo, tempo, tempo, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, tempo, tempo, tempo, e eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo, tempo, o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, tempo, tempo, tempo, apenas contigo inimigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem terás sido. Tempo, tempo, tempo, tempo, ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, tempo, tempo, tempo, num outro nível divino. Tempo, tempo, tempo, tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, tempo, tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo, oração ao tempo com Caetano Veloso aqui na nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre padre, né? Que é a vocação de hoje, vocação sacerdotal e vocações sacerdotais e diaconais que a igreja está celebrando neste primeiro domingo de agosto. Então você é dedicado também e convidado, né? A rezar junto conosco, dedicar a Santa Missa, dedicar a nossa programação a algum padre que marcou a sua vida, ou então que te ajudou em algum momento que você precisou. O Geraldo Fernandes está aqui, ele falou: Rayane, Deus abençoe, sempre na companhia de vocês. Um domingo maravilhoso para todos nós. A Cleonice de Moreira César colocando o padre Geraldo: Rayane, ele passou na minha paróquia em São Vicente de Paulo, mas ele já é falecido. Rezo também para os padres e para os sacerdotes que fazem parte das nossas comunidades. Amém, Cleonice. Pode deixar que rezaremos para todos. Tá chegando uma música linda aqui agora na programação com Adriana Arides, Lindo Céu. Rede Aparecida de Rádio. Domingo no Santuário. Existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, adorando ao Senhor. Apresentando Domingo no Santuário. Domingo no Santuário. Assim nos diz o Papa Francisco. Somos chamados a ser guardiões uns dos outros, a construir laços de concórdia e partilha, a curar as feridas da criação para que não seja destruída a sua beleza. Nós nos tornamos uma família na casa comum da criação, na variedade harmoniosa dos seus elementos. Vocação. Chamados a construir a família humana. Varandas e Quintais. Oi, gente, eu sou o Padre Paulinho, missionário redentorista, e todo domingo, 5 horas da tarde, um programa totalmente dedicado à nossa música regional, à nossa música de viola. O nosso encontro está marcado domingo, 5 horas da tarde, na Rede Aparecida de Rádio. Quando vier a Aparecida, visite a cidade do Romeiro, com uma estrutura completa para momentos de fé, lazer e entretenimento de toda a família. Estacionamento gratuito, pedalinho, trenzinho, caminho do Rosário e ampla área verde. Lojas, restaurantes e serviços, aberta todos os dias das 6 às 23 horas, localizada a 700 metros do Santuário Nacional. Saiba mais através do Facebook e Instagram. Cidade do Romeiro. Em casa, no trabalho ou na rua, o Santuário é a melhor companhia para o seu momento de oração. Acesse a12.com/Aparecida ao vivo ou baixe agora o aplicativo Aparecida para acompanhar celebrações exclusivas através das câmeras localizadas em pontos especiais. A Aparecida ao vivo, você 24 horas em oração na casa da Mãe Aparecida. Olá, sou o Frate Jonathan, missionário redentorista em processo de formação. Estou na etapa da teologia, me preparando para assumir o ministério sacerdotal. Caminhada é longa, mas muito gratificante. Confio no projeto de Deus para minha vida e busco dar o meu sim a Ele todos os dias. Acesse a12.com/vocacional e conheça um pouco mais sobre a missão da Congregação Redentorista e seu trabalho de evangelização. Felipe vira a noite sentado na frente do computador. Natália é telefonista, passa o dia sentada. Léo é motorista profissional, sempre no volante. E Ronaldo aprecia uma boa pimenta. Pessoas diferentes que, por causa das suas atividades diárias e alimentação, sofrem com o mesmo problema: imescard em pílulas ou pomada. Usou, passou. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Atenção para este recado do Padre Antônio Maria. Eu quero fazer um convite a você, e não só eu, também a Renova Turismo, para uma viagem à Terra Santa, aonde você poderá conhecer o túmulo de Jesus, o Calvário, Belém, onde Jesus nasceu. Vem conosco, vai ser do dia 15 ao 23 de novembro de 2023. E prepare o seu coração, vamos estar juntos na Terra Santa. Telefone 19-3241-2424. Está chegando a hora de nos reunirmos na Casa da Mãe Aparecida para celebrar a novena e festa da Padroeira 2022. E a loja oficial do Santuário Nacional lança uma linha exclusiva com itens devocionais, decorativos e camiseta oficial para você se preparar para este momento especial. Acesse a12.com/loja ou ligue 12-3104-1200 e confira. 9:31, horário de Brasília. Voltamos a apresentar Domingo no Santuário. Domingo no Santuário. Domingo no Santuário, você participando aqui junto comigo, mandando a sua mensagem, na nossa sintonia sempre. Seja muito bem-vindo ao nosso Domingo no Santuário, hoje trazendo imagens ao vivo para você. Olha só, você pode acompanhar a nossa programação pelo aplicativo Aparecida, pelo portal a12.com. Durante a semana, 24 horas por dia, com som aqui dos nossos estúdios e imagem também, você consegue nos assistir. Então, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, você sempre participando junto conosco aqui na Casa da Mãe Aparecida, na Rádio de Nossa Senhora. Quero também convidar você a colocar o padre aí da sua paróquia na intenção da Santa Missa. Esse é o nosso convite para você hoje. E o meu recado também vai para você que gosta e faz questão de rezar o Santo Terço. Você sabia que aqui na Rádio Aparecida nós rezamos o terço diariamente, duas vezes? No programa Com a Mãe Aparecida, às 10 da noite e às 4 da manhã. O Brasil se une em oração para rezar o Santo Terço ao vivo com os nossos locutores aqui na Rádio Aparecida. E você quer agendar sua participação, então ligue no horário comercial de segunda a sexta, das 8 às 6, no telefone 12-3104-4437. Sua participação não terá custo nenhum, porque quando você agenda, os locutores que ligam para você no dia e no horário para fazer a oração, para rezar junto conosco. Quer rezar o terço com a Rádio Aparecida? Então agenda sua participação no 12-3104-4437. Lembrando que é em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 6. Programa com a Mãe Aparecida. Rezando com Maria, eu abro meu coração. Rede Aparecida de Rádio. Domingo no Santuário. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo aqui na nossa programação, olha só, e você participando junto comigo, mandando a sua participação. Hoje dia de homenagear o padre da sua paróquia, manda o nome dele aqui para nós, né? Nós estamos falando nesse mês de agosto sobre o mês vocacional e a iniciativa da Igreja Católica também visa conscientizar sobre a responsabilidade compartilhada na vida da comunidade perante o processo vocacional. E como nesse primeiro domingo nós falamos sobre sacerdócio, os ministérios ordenados, eu te convido a participar aqui comigo. Conta aí pra mim qual é o nome do seu padre, da sua paróquia. Manda ele aqui o nome dele para as nossas intenções, para as nossas orações. A Rosângela, da cidade de Soledade de Minas, manda um abraço pro padre José Roberto, da paróquia Nossa Senhora da Soledade. A Maria de Lourdes, de Cruzeiro, participando conosco, ela manda um abraço aqui pro padre Murilo Sérgio, que hoje está na cidade de Silveiras. Agradece todo o carinho e dedicação durante o tempo em que ele esteve presente na paróquia do Senhor Bom Jesus e Nossa Senhora Rosa Mística, na cidade de Cruzeiro. Fernando Campos, da cidade de Campos do Jordão, parabeniza o padre Júlio. Inclusive, gente, padre Júlio faz parte aqui da nossa programação, né? Ele traz para nós aos sábados a reflexão do evangelho do domingo. Olha só, padre Júlio também um amigo meu. Eu lembro quando ele decidiu se ordenar padre, né? Decidiu entrar no seminário, a gente todo mundo, né? Super incentivou ele e ele falou, não, é o meu chamado, é a minha vocação e eu vou seguir isso. E eu acompanhei todo esse processo quando ele entrou no seminário, ele como seminarista, depois quando ele foi ordenado, ele também foi padre na cidade de Caçapava, né? Trabalhou na paróquia por lá e agora foi transferido para Campos do Jordão. Que Deus continue intercedendo sempre pela vida do padre Júlio. E você que tá participando conosco, tem algum padre que marcou a sua vida, a sua família, te ajudou, apoiou, te orientou nos momentos em que você precisou? Manda o nome dele aqui para nós na nossa programação. Nós queremos muito a sua participação. Mas agora está chegando por aqui no nosso Domingo no Santuário, o Frei Jaime Bêtega com sua mensagem, sua reflexão para nós neste dia de hoje. Vamos juntos acompanhar? Palavras de paz e bem. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e da Rede Aparecida de Rádios. É sempre muito bom estarmos juntos. É um momento rápido, mas é um momento intenso, cheio de vida, de esperança, de luz e de paz. A vida está em nossas mãos. Nós queremos realização. Queremos também descobrir qual é o propósito, isto é, o que eu vim fazer neste mundo. Que nós tenhamos muita vida e vida em profundidade. Pensemos nesta frase: talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Este pensamento nos convida à profundidade, nos convida a olharmos a vida a partir de algo mais essencial, chegarmos à essência da vida. E na essência da vida estão as raízes, isto é, aquilo que nos sustenta, que nos alimenta, que nos inspira, que nos conduz para o crescimento, o desenvolvimento. É nas raízes que nós também nos damos conta de quanto a vida vale a pena. Mas para chegar às raízes é preciso entender de profundidade e é preciso também cultivar essa dinâmica profunda do viver. Os galhos vão ser uma extensão das raízes. Se não tivermos raízes, não teremos também manifestações. As flores não vão germinar e os frutos não vão amadurecer. Que o nosso viver seja profundo, significativo, ao ponto de não nos deixarmos abalar por qualquer coisa. Os galhos balançam, mas as raízes, por estarem profundas, elas sustentam. Que nossa vida, o nosso viver seja cada vez mais significativo. Talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Que nós possamos ficar bem. Paz e bem. Rede Aparecida de Rádio. Domingo no Santuário. Não sei como explicar tudo que eu sinto. Não paro de pensar. Quero viver da tua graça, Senhor, e desfrutar. Só por ti, Jesus, música linda aqui na nossa programação. E você, junto comigo, participando, olha, a Márcia Aparecida da Silva tá aqui conosco. Ela falou: Rayane, tudo bem? Coloco em oração Padre Queimado, que nas noites escuras ele me confortou muito com suas palavras de fé e sabedoria. Deus abençoe sempre. A Márcia de Pindamonhangaba, amém, Márcia, pode deixar que colocaremos, viu? Também junto conosco aqui o nosso ouvinte, o Frediano Martins, rezando ele para hoje: Rayane, coloque Deus acima de qualquer coisa em sua vida e ele te colocará acima de qualquer problema. Amém, com toda certeza. Eu confio e acredito. Muito obrigada pela mensagem especial aqui na nossa programação. O Tony Rigotto, de Ouro Fino, Minas Gerais, também aqui. Rayane, lembramos também dos nossos ministros consagrados. Quero mandar um abraço a todos que trazem com carinho o nosso Jesus Eucarístico, em especial o meu pároco, o padre João Bosco de Freitas, o padre hoje bispo emérito, que nos ajudou a criar com paixão muito forte a Jesus, Dom João Bosco Oliveira Oliver de Faria. Deus abençoe, viu? Ô Tony, vamos rezar por ele, sim. Obrigado pela sua participação. E agora, chegando aqui no nosso domingo no santuário, é o momento da gente ficar por dentro das informações. Diretamente da sala de imprensa, nós vamos agora com as principais notícias do Santuário Nacional. Ana Laura Marcondes. Plantão do Santuário Nacional. Olá, bom dia para você, Rayane. Muito bom dia para quem nos acompanha na 104,3. Hoje eu trago os destaques de tudo aquilo que é notícia neste domingo e também um pouco do que vai acontecer na próxima semana na Basílica de Aparecida. Neste domingo, as celebrações começaram bem cedinho aqui na Basílica, às 5:30 da manhã. Logo depois foi celebrada a missa das 8 horas, das 10 e em seguida do meio-dia. Na celebração das 10 horas, o Santuário Nacional acolheu a Romaria da Pastoral Nipo-Brasileira, a PANIB. A missa foi presidida pelo arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endi. Já no período da tarde, as missas ocorrem às 2 horas, 4 horas e, por último, encerrando o domingo, às 6 horas. Agora, falando das atividades que vão acontecer nesta semana. Na terça-feira, o Santuário Nacional inicia a segunda semana bíblico-mariológico, realizada pela Academia Marial de Aparecida, em parceria com o Instituto Teológico São Paulo, o ITESP. O evento será gratuito e ocorre até o dia 12 de agosto. As atividades irão refletir e aprofundar o tema da novena da padroeira deste ano, com Maria caminhar juntos para construir uma igreja missionária. Além disso, o santuário também celebra os 15 anos da Casa do Pão, uma padaria escola que introduz os jovens no mercado de trabalho, concurso profissionalizante de padeiro industrial. Além de fornecer também a alimentação e o lazer aos romeiros que visitam diariamente a Igreja da Mãe Aparecida. Na quinta-feira, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Clara, virgem e fundadora da Ordem das Damas Pobres. A santa nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1193. Teve uma vida dedicada a obras de caridade, seguindo o exemplo do seu concidadão Francisco. Ainda na quinta-feira, o Santuário de Aparecida acolhe a presença da Romaria da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo, da cidade de São Miguel dos Milagres, Alagoas. Já na sexta-feira estará presente a 12ª Romaria dos Arautos do Evangelho. Eles participam da missa das 6 da tarde na Basílica Histórica, presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Em seguida, após a missa, haverá uma procissão luminosa pela Passarela da Fé, com destino ao monumento em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, aqui no santuário. Na sexta-feira, é celebrado também o Dia Oracional Mariano, que ocorre todo dia 12 de cada mês. A celebração conta com o envio das capelinhas missionárias de Nossa Senhora para as comunidades e paróquias através do projeto Aparecida pelo Brasil. São essas as informações deste domingo aqui no Santuário Nacional e também um pouco do que vai acontecer nos próximos dias. Para você, Rayane, para você, ouvinte, um ótimo domingo e uma semana abençoada. Do Santuário Nacional, Ana Laura Marcondes. Obrigada, Ana Laura Marcondes. Bom domingo para você também. Boa semana. Obrigada pelas informações.

26 de agosto é o dia do sorteio do Plano Mutumedic Central. São brindes como espremedor de frutas, liquidificador, batedeira, ventilador, panela de arroz elétrica, micro-ondas, fritadeira, tanquinho e fogão quatro bocas. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de agosto, o sorteio será de uma TV Smart 42 polegadas. Plano Mutumedic Central, de cara nova, a mesma empresa, nova marca, sempre com você. Gente, o aplicativo Aparecida está muito mais completo para você. Você continua pertinho da casa da mãe, agora com um novo layout e com mais funções. Acessibilidade, Bíblia online e área de notícias. Tudo isso em um único lugar, de forma fácil e simples. É o Santuário Nacional na palma de sua mão. Baixe o aplicativo Aparecida agora e fique por dentro de tudo. Grátis para Android e iOS. Aproveite sua estadia em Aparecida para visitar o Memorial Redentorista, local que possui lindos jardins, duas capelas e um orquidário deixado pelo servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida. Um espaço de grande visitação e oração pelos missionários falecidos que viveram para evangelizar e acolher as pessoas. Memorial Redentorista, no centro da cidade de Aparecida. Rádio portátil de bolso Motobras nas cores azul, laranja e preto funciona a pilha e luz com três faixas, FM, OM e ondas curtas, componentes especiais, tecnologia avançada, melhor receptividade na sintonia e na qualidade do som, entrada para eliminador de pilha e para fone de ouvido. Vá à loja mais próxima e adquira o seu. O novo rádio portátil de bolso Motobras com três faixas nas cores de sua preferência. Visite a Casa da Mãe Aparecida e hospede-se com total segurança no Hotel Santo Afonso. Quartos confortáveis com TV, ar-condicionado, frigobar, elevador e um delicioso café da manhã. Ligue agora 12 3311 2100 ou mande um WhatsApp para 12 99667-7415 e faça sua reserva. Hotel Santo Afonso, Rua Joaquina Prado, 389, Ponte Alta, Aparecida, em frente à passarela de acesso ao Santuário Nacional. 10 horas em ponto horário de Brasília. ZYW774. Frequência modulada em 104,3 MHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo. Voltamos a apresentar Domingo no Santuário. Domingo no Santuário. Domingo no Santuário, você junto comigo participando, mandando também as suas mensagens aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, é isso mesmo. Hoje o nosso Domingo no Santuário ao vivo aqui do estúdio da Rádio Aparecida, trazendo muita música boa. Daqui a pouquinho nós teremos o Conexão Brasil com a Rafaela Oliveira. Ela vem trazendo, né, mais assuntos pra gente conhecer um pouquinho mais das 60 rádios que compõem a Rede Aparecida de Rádio. E você, claro, é o nosso convidado. Tem também mensagem especial de Padre Inácio Medeiros. É hoje o dia do padre, né? Dia da vocação sacerdotal, aliás. Então, nosso querido diretor aqui da Rádio Aparecida vem deixando uma mensagem especial para todos neste dia de hoje. Então, você é convidado junto conosco. Tem também aqui para você muita música linda para tocar na nossa programação. O programa tá recheado com coisa boa e você, claro, sempre participando e deixando ele ainda melhor. Então pode mandar sua mensagem, manda o nome do padre aí da sua paróquia que você tem contato, que te ajudou em algum momento especial. Nós queremos a sua mensagem aqui na programação, tá bom? Chegando muita música boa pra você que tá aqui na nossa sintonia, chegando Anjos de Resgate com Cantores de Deus. Teu anjo. Então você curte junto comigo. Rede Aparecida de Rádio. Domingo no Santuário. Existe um lugar fazer valer tudo que há em nós, tudo que Deus nos deu. E logo verás, então sentirás em teu coração o amor transbordar. Dá-me tua mão, confia em mim, deixa-te amar. Vou ser a mão a te guiar. Araújo, música linda aqui na nossa programação. Você participando, mandando a sua mensagem, o seu bom dia especial. É, minha gente, você participando junto conosco na rádio de Nossa Senhora. Hoje nós estamos falando sobre vocação sacerdotal. Tem algum padre, algum pároco que fez parte da sua vida, que te ajudou em alguns momentos? Conta aí pra nós, queremos saber o nome dele, vamos colocar ele nas nossas orações. O Marcelo Cabrelli de Barretos falou: Rayane, meu pároco é o pai do Cláudio Beraba, da paróquia São Luís Gonzaga. Hoje foi a missa na Capela Santa Rita de Cássia. Que Deus abençoe a todos. Amém. A Ana Firmina dos Santos, do bairro São Francisco, agradece ao padre Valdevino, ajudou muito ela nas horas que ela mais precisou com o filho. Que Deus abençoe a todos. E também agradece pela vida e saúde do padre Almir, por ter me ajudado muito. Deus abençoe e proteja ele. Amém. Que Deus continue intercedendo por todos os padres, não é? Por essa vocação. É, que eles continuem dando o seu sim. E mais ainda, que Nossa Senhora continue intercedendo por eles. Mas agora, aquele momento do nosso Conexão Brasil. Rede Aparecida de Rádio. Conexão Brasil. Conexão Brasil. Chegou a hora de nós conhecermos mais uma das 60 rádios que compõem a Rede Aparecida de Rádio. Quem apresenta pra gente esse quadro é a nossa querida Rafaela Oliveira. Olá, você que acompanha a programação da Rádio Aparecida, está começando mais um Conexão Brasil. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Rádio São Lourenço e também da Rádio Estância, em São Lourenço, Minas Gerais. Hoje quem conversa conosco é o diretor administrativo da Rádio Estância, que tem duas emissoras em FM, Estância FM e São Lourenço FM, ambas retransmitem programas aqui da Rádio Aparecida. E quem conversa conosco é o diretor administrativo José Roberto Ribeiro Jardim. José Roberto, como nasceu a Rádio São Lourenço? Quais os principais fatos marcam a história dessa emissora que integra também agora a Rádio Estância? Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa relação. Rafaela, como vai? Tudo bem? Grato pela oportunidade de a gente falar um pouco do rádio e falar aqui de nossa rádio. Olha, a Rádio São Lourenço FM, ela é sucessora da Rádio Estância AM. Mas a história começou lá em 49, quando fundaram uma rádio aqui com o nome de Rádio São Lourenço. Meu pai era parte dessa equipe que fundou. E com o tempo ficamos com a Rádio São Lourenço, depois Estância AM, depois Estância AM e Estância FM. E no tempo agora da migração, a Rádio Estância AM, depois de muitos anos, migrou para Rádio São Lourenço FM 91,1, que é a emissora que a gente reproduz mais os programas da Rede Católica de Rádio, da Rede Aparecida. A Estância FM também é uma programação classe AB, que também reproduz programas da Rede Aparecida. É assim, uma foi fundada em 49 e a outra foi fundada em 84. É a história mais ou menos que temos das duas emissoras aqui que pertencem à Rádio Estância Limitada, que é a Razão Social. José Roberto, gostaria que você falasse um pouquinho também quais são os pilares da rádio, das rádios, das emissoras atualmente. Olha, Rafael, os pilares das duas emissoras, primeiro, na São Lourenço FM, nós vamos nos públicos B, C e D popular, com jornalismo local, comunicação local, carinho com a comunidade de São Lourenço. Isso na São Lourenço FM, sempre com o público mais popular. Na Estância FM, nós vamos mais no público AB, adulto contemporâneo, num perfil que a cidade precisa, porque aqui em São Lourenço nós temos muitas pessoas mais adultas, que são turistas, que residem aqui ou passam por aqui. Então nós ofertamos um produto diferente da região, que são músicas do público AB. Na São Lourenço FM já tem aquele calor local mais popular, mais etc. Mas os dois pilares, os pilares da rádio são os seguintes. Na São Lourenço FM, a gente vai mais na evangelização, com jornalismo local e também comunicação local e microrregional. Na Estância FM nós vamos mais de música, mais um pouco musical, mas também com informação local e regional. A rádio hoje é transmitida de que maneira para os ouvintes? Como os ouvintes conseguem acompanhar ambas as emissoras? Bom, Rafaela, nós temos todos os produtos possíveis que temos nas redes sociais, né? Nós temos além da frequência 91,1 e 94,3, temos também serviços de streaming e nas páginas da rádio. Evidentemente que o rádio ainda precisa ser ouvido no rádio. Tem todo esse formato importante, essas mídias novas, essas tecnologias novas que conquistam públicos novos e jovens, mas nós temos que entender que o rádio ainda é basicamente ouvido no ar. Zé Roberto, a devoção à Nossa Senhora é muito presente aí no povo de São Lourenço, né? De que maneira também a rádio ajuda a perpetuar essa devoção? Bom, a devoção à Nossa Senhora Aparecida aqui na cidade de São Lourenço, como é uma cidade católica, acredito eu que mais de 70% da população seja do público católico, a devoção à Nossa Senhora é uma coisa muito grande. Eu pertenço à rede desde abril, março, não lembro, fevereiro, não lembro, de 1994, que eu entrei para a rede, quando começou a rede Aparecida. Então a gente evangeliza e ajuda a evangelizar através das ondas do rádio, que são hoje as montanhas que os evangelizadores utilizam. A cidade de São Lourenço é uma cidade católica, né? Nós temos a Basílica São Lourenço, temos mais duas igrejas, duas paróquias. Então, assim, a cidade é ligada diretamente à Aparecida. Não só pela pouca distância, são 130 quilômetros, mas também porque é um assunto que é ligado à comunidade católica de São Lourenço. E nós divulgamos isso através da Rádio São Lourenço FM e da Rádio Estância FM. Zé Roberto, e como funciona essa parceria entre as emissoras e também a Rádio Aparecida? Quais os principais programas que são transmitidos aí pelas duas emissoras? Na Rede Aparecida de Comunicação, nós passamos a consagração, que é um grande momento importante de grande audiência, e com a Mãe Aparecida. E na Estância FM, o Jornal das 7 às 7h30. Qual a importância, Zé Roberto, dessa parceria entre as emissoras e a Rádio Aparecida? Olha, a importância disso tudo, primeiro é a qualidade da Rádio Aparecida, né? Vem acima de qualquer outro produto, vem a evangelização. Em seguida, vem o conteúdo. O conteúdo é sempre muito rico, muito, o que é ofertado tem muita qualidade, tem sempre muito padrão. Então, o que a gente passa para o ouvinte é essa qualidade que a Rádio Aparecida tem, esse padrão da Rádio Aparecida de evangelizar, não só da Rádio Aparecida, mas também da TV Aparecida, do Santuário, todo esse conjunto, ele tem um caráter extremamente evangelizador, mas com qualidade. Não é uma evangelização só por fazer, é feita com qualidade. Eu acho que isso é que agrega informação, cultura, qualidade para os nossos ouvintes. Essa é uma parceria muito importante, porque eu tenho objetivo, nós temos o objetivo aqui na São Lourenço FM de evangelizar. Estar ao lado da Rádio Aparecida é sempre um padrão, né? E quais são os projetos futuros também, tanto da Rádio São Lourenço quanto da Rádio Estância? Bom, nós estamos num projeto agora de tentativas e estudos de também poder transmitir mais em outras mídias, né? Ainda não temos essa facilidade aqui, mas além do streaming, além do que é comum, mas nós estamos num projeto possivelmente de transmitir também imagens. Mas isso é um estudo ainda a ser feito, porque nós temos que produzir bastante primeiro para poder fazer esse formato, que seria um crescimento, né? A Rádio Aparecida já faz isso muito bem, transmite imagens, outros produtos, em outras plataformas, em todas as plataformas. Quer dizer, nós temos que chegar lá, mas temos que chegar lá com qualidade. E aí a gente tem que fazer um projeto de crescimento da emissora. Zé Roberto, mais uma vez, muito obrigada por você estar conversando conosco hoje. Obrigado, Rafaela, pela gentileza. Um abraço a todos. Nós conversamos com o diretor administrativo da Rádio Estância, que tem duas emissoras em FM, a Estância FM e a São Lourenço FM. Rede Aparecida de Rádio, a fé está no ar. Domingo no Santuário. Pela Rede Aparecida de Rádio. Que apesar de toda mágoa, vale a pena toda a luta para ser feliz. Tudo que eu quis foi seguir a mesma diretriz, confiando e acreditando que na vida todo mundo pode ser feliz. É preciso crer no coração, porque senão não tem razão de se viver. E eu quero ver nascer um tempo. Gente é igual país. Não deu certo uma mudança, você muda de esperança. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Ivan Lins aqui na programação e você participando junto comigo, a Cleusa Elisete de Tremembé. Rayane, rezo hoje pelo nosso pároco José Vicente, pelos padres também Álvaro Mantovani, Alain Rudes Carvalho, Carlos Antônio e o Roque. e por todos os padres, bispos e também pro Papa Francisco. Amém, Cleusa. Que Deus continue intercedendo por todos eles, né? E por falar em vocação, por falar em padres, né? Vocação sacerdotal, nós vamos agora ouvir uma mensagem muito